A humanidade, durante todo o seu percurso, sempre teve dos espíritos superiores um auxílio através de irmãos nossos, bem mais elevados do que nós, que vieram como orientadores, vieram como exemplos para nos mostrar que um sentido diferente de vida é possível, que além dessa vida física e material que nós percebemos e sentimos, existe algo muito mais duradouro, algo que nos antecede e algo que nos precede, que é a vida espiritual. Muitas vezes nós tentamos negar essa vida, porque aceitá-la significa abrir mão do que nós temos, do que nós gostamos, do que nos satisfaz. Porém, num determinado momento, a gente percebe que a verdade não tem como ser tapada, ela não tem como ser enganada. Mas dia menos dia, essa luz acaba brilhando na nossa mente, no nosso coração. Nesse momento a gente percebe o quanto a gente desperdiçou. Mas Deus é um Pai tão bom que Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Hoje todos nós temos uma nova oportunidade, que é essa vida que nós estamos tendo, em que muitas vezes nós simplesmente olhamos ela de uma forma muito pequena e limitada, acreditando que ela é sofrida e que ela é dura, que ela é miserável. Mas na verdade a vida ela é grandiosa, ela é cheia de tantas situações que nos proporcionam compreender realmente o porquê nós estamos nos sentindo vivos. Quando nós olhamos para o lado e vemos tanta desigualdade, o que nós fazemos para mudar isso? Quando eu percebo em mim tanta dificuldade em diversas áreas que eu não consigo ainda ser quem eu devo ser, o que eu faço para mudar isso? Eu falei de exemplos, falei de irmãos nossos que vieram e continuam vindo e que talvez estejam do nosso lado como grandes exemplos, como luzes que brilham, que onde passam desfazem toda a escuridão, que tornam essa nossa percepção de vida tão mais clara, tão mais simples. E uma dessas personalidades que passou há muito tempo é São Francisco. Todos nós conhecemos a história dele, o quanto ele mudou o mundo a partir do que ele fez durante a sua vida, de uma forma tão simples e de uma forma tão bonita que não teve como se opor aos seus atos. Ele nos deixou uma oração que era uma forma em que ele pedia a Deus e se colocava como um instrumento. Ela diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a gente possa pensar nessas frases e no que a gente pode realmente fazer quando nós nos deparamos com as situações que são descritas.